Nasci pra teu cantor e testemunho, rascunho de tuas falas e tua gente, e ando a traduzir-te continente do que gravaste em mim de próprio punho. Teus mares que são dois, único cara, um é de sais de barcos e lonjuras, o outro pra poente das planuras, mar doce que espelhou as catedrais. A terra é contadeira de histórias, de ventos, de mormaços, invernias. Tomei rasgador da geografia, a errância transformada em trajetória. A gente crente pagã, irmãos de Blau, nasci na Vaquiana, de ombrear com Martim Fierro em Santana, e bandear com o tio Lautério Camacuã. O verso, quando encontra o elemento, e trama com seu mundo um segredo, é verso, é continente de São Pedro, um todo sem fronteiras e sem tempo. A terra é contadeira de histórias, de ventos, de mormaços, invernias. Tomei rasgador da geografia, da errância transformada em trajetória. A errância transformada em trajetória.